paz do Senhor. Eu também ouço as mensagens que eu te envio. Sei que é Deus falando comigo em primeiro lugar. Mas eu precisava de uma autorização dEle. Eu precisava de um sinal verde dEle para que eu pudesse continuar nesse ano que vai iniciar. Hoje, eu li Isaías 55, dois versículos, o 10 e 11. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, faz produzir, brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que vai sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual enviei. Esse é meu sinal verde, palavra do Senhor para nós. Pense nisso. Então, Deus te abençoe. Até amanhã, e depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã.